Após o objeto, ali mantém o trip 5317. Web 6746 no solo ao 09, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Taxiway Juliette. Direita, chama na Alfa antes da Taxiway Juliette, Web 6757. Web 9624, tá livre de decolagem da 10, o vento é 1,40 graus com 9 nós. Web 9624 decolou ao Zono 0, controle 1935, boa noite, agradeço a espera ao paciente. Web 9624, contato radar, suba para o nível 340, autorizado por Odileda. Trip 5317, livre decolagem da 10, o vento 1,40 graus, uma dezena de nós. Ingresso via Juliette, portão 026746. Juliette, portão Controlador, confirme se é autorizado para o Oscar Tranquilo 160? Afirmativo 160, Oscar Tranquilo. Sente, Oscar Tranquilo. O Trip 5317 decolou ao Zuno 3, controle 1935, boa noite. 1935, boa. Trip 5317. O TAM 3520, livre posicionamento no 5, chama para táxi. Posicionamento, chama para táxi, 3530. Boa Avante, tripe 531 na 7. Contato radar, suba para nível 380 na saída Momo. Momo 380, 397. P9624, controle Salvador. Sente aguarde, web 9624. P9624 autorizado, Broad Bridge. Jet 9624, chame centro Recife em 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1. A bordo, livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, que nega a Mica, 1013 agora, perdão, o TAN 3520. Pátio autorizado, táxi, estamos ocupando o POB 519, 119. 119, perdão. Primavera, da Romero, pronto. Tá 3520, tá autorizada a linha decolada 10, vento é 140 graus com 9 graus. Autorizado a linha de decolada. Recife 317, entra Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25452685 para o 317. Tango Oscar, Hotel Kilo, chame centro Recife em 126 decimal 0. Zero, decolou os 21, controle 1935, boa noite. Controle 1935, grato, bom trabalho, boa noite. Controle, boa noite, o TAN 3520 na saída Puka para o nível 190. Boa noite, TAN 3520, está em contato radar, suba para o nível 190 na saída Puka. Subindo para o 190, saída Puka, 3520. chegou 1816, acione a identificação, dessa vez chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1013. O 1816, desça via para 4000 pés, desça via para 4000 pés após mar autorizado. Proa do Serra Vitor 369. Ok, gente, grato, 4000 pés autorizado via após mar, Serra Vitor 369. Chame centro, Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Boa noite. No meio após o Serra Vitor 369, autorizado o procedimento ILS, o ISC reporte estabilizado no localizador. Vou entrar no localizador do ISC 1816.